Agora, 3 horas e 35 minutos. No último mês de novembro, aconteceu aqui em Foz do Iguaçu o FOS 2013. O FOS é o 5º Fórum Mundial de Ufologia. E durante esse fórum foi elaborado, foi apresentado um documento, que é a Carta de Foz do Iguaçu. E sobre esse assunto, eu vou conversar agora com meu amigo Ademar José Guevaeri, ele que é o coordenador idealizador do 5º Fórum Mundial de Turismo, o FOS. Boa tarde, Guevaeri. Vai, tudo bem? Eu vou bem. Evair, queria que você falasse um pouquinho a respeito dessa carta, do que se trata exatamente essa carta de Foz do Iguaçu. Pois não. Você sabe que nós fizemos o nosso evento aí pela segunda vez, né? Fizemos em 2012 e emitimos uma carta de Foz do Iguaçu com a data de 2012, endereçada ao Ministério da Defesa, pedindo para que sejam abertos todos os arquivos secretos do governo brasileiro relativos a avistos voadores. Essa iniciativa surgiu aí em Foz do Iguaçu, no evento 4º Fórum Mundial de Ufologia. E a carta do ano passado deu certo, Cris. Nós fomos recebidos pelo Ministério. O Ministério está nos atendendo, está abrindo seus arquivos, está estabelecendo um grupo de pesquisas ufológicas. Isso nos estimulou, ao longo desse ano, a pensar num passo mais ousado. E durante a realização desse último evento, que foi agora de 21 a 24 de novembro, agora, no mês passado, aí em Foz novamente, nós emitimos a Carta de Foz do Iguaçu 2013, que dessa vez tinha um objetivo maior, que é tratar a coisa de uma forma globalizada. Nós, então, elaboramos um documento que elenca 20 situações relativas aos discos voadores, todas elas discutidas ao longo do Fórum Mundial aí em Foz, e fizemos a solicitação, desta vez ao Ministério das Relações Exteriores, para que, levando em consideração aqueles itens elencados, apresente a presidenta Dilma Rousseff a proposta dos ufólogos brasileiros de levar a discussão do tema UFO para a Organização das Nações Unidas, a ONU. Então, em resumo, a nossa carta deste ano, que já está protocolada nessa semana em Brasília, pede que o governo brasileiro seja a nação a propor a reabertura de discussões ufológicas nas Nações Unidas, que já ocorreram nos anos 70 e 80 e depois foram encerradas. Essa carta já é uma tradição, né, Guevaeri? Sempre após os fóruns vocês elaboram esse documento, mas essa versão ela tá bem mais completa e também mais abrangente, né, que a carta de 2012. Sim, e como nós tivemos isso na carta de 2012, nós nos estimulamos a fazer de 2013. E dessa vez fomos mais ousados. Vamos pensar na coisa em termos globais. Agora, quem não arrisca não petisca, não é, Cris? Se a gente não tenta, a gente não consegue. A gente só vai saber se vai dar certo ou não se a gente tentar. E a informação que nós temos é que a carta foi protocolada nesta terça-feira em Brasília e desde quarta a carta, com a assinatura, inclusive, de todos os presentes ao 5º Fórum Mundial de Ufologia, já estava nas mãos do secretário particular do ministro das Relações Exteriores. Ou seja, é questão de dias para que essa carta seja apreciada, né, em Brasília. Se ela vai dar resultado, nós não sabemos, mas tentamos. E ainda que não dê o resultado esperado, nós vamos continuar tentando até que algo surta efeito aí, né? É assim que se faz a ufologia no Brasil. Nós vamos tentando, de todas as maneiras, atingir os nossos objetivos, que são a conscientização da sociedade, a mostrar à sociedade que nós estamos sendo visitados por outras formas de inteligência, e por aí vai. Isso tudo é parte da pauta que nos norteou para fazer o Fórum Mundial de Ufologia aí em Foz do Iguaçu. A cidade foi escolhida, como eu já te falei, eu acho que estive no estúdio aí em novembro, não foi? Foi antes que você esteve aqui, acho que eu creio que foi finalzinho de setembro, começo de outubro, né, que ainda estava aí algumas semanas de ser iniciado o fórum. Isso mesmo. Então, acho que eu cheguei a ter a oportunidade de dizer que a gente escolheu Foz, porque Foz é o centro do continente, é um lugar próprio para receber pessoas de todos os países do continente, e o nosso objetivo não é tratar a coisa apenas do Brasil para o mundo, mas é do continente sul-americano para o mundo. Dessa vez nós tivemos conferencistas que vieram do Peru, do Chile, da Argentina, só para citar alguns países, que estiveram aí conosco em Foz do Iguaçu de 21 a 24 de novembro, participando do nosso 5º Fórum Mundial de Ufologia. É, na verdade, então, o que vocês querem, né, a gente, dando uma lida no material de vocês, Gaverde, é que levar essa discussão sobre os UFOs, né, vamos chamar assim, para a ONU, né, esse é o grande objetivo da carta, e também para que haja uma discussão maior por parte do governo brasileiro a respeito dos objetos voadores não identificados, ou UFOs, como você prefere chamar, né? Isso, exato, é isso que nós pretendemos, né? Nós já lidamos com essa área. Quando eu digo nós, eu digo assim, a revista UFO, o corpo de consultores, estudiosos desse assunto da revista UFO, são mais de 300 pessoas, então nós já estudamos isso há muito tempo. Nós temos a informação concreta de que estamos sendo visitados por outras formas inteligentes, seres extraterrestres. Agora, a sociedade ainda não tem acesso a essas informações. A gente faz os nossos eventos como uma forma de levar esses dados às pessoas, à população. E aí, em Foz, nós tivemos a sorte de contar com o apoio do Convention Bureau e da Itaipu, além da imprensa de toda a região da fronteira, principalmente de vocês, né, da CBN, que nos deram uma força, da Gazeta, que nos deram uma força para que a gente atraísse a população de Foz e de outros estados do Brasil inteiro para discutirmos essa questão. Nós tivemos aí por coisa de 400 participantes de praticamente todos os estados brasileiros, que ouviram 24 palestras de ufólogos de 10 países. Foi um grande evento, um evento como raramente se realizou outro em outras partes do mundo, e nós estamos muito satisfeitos com o resultado e já preparando o próximo, no ano que vem, que vai ser em outubro. Você já tem, então, uma expectativa desse documento, né? Já está nas mãos do Ministério de Relações Exteriores, né? Essa carta? Sim, já está. Já está protocolada no Ministério e a gente aguarda agora a manifestação. Vamos ver o que vai acontecer. Nós tivemos assim, a prudência de tratar nessa carta só de temas e aspectos muito concretos do fenômeno UFO, não incluindo nela nada que não fosse absolutamente sólido e bem objetivo sobre isso. Então, não há razão para, por exemplo, essa correspondência, essa carta, esse documento ser ignorado. Nós acreditamos numa resposta positiva do Ministério das Relações Exteriores e estamos aí abertos. E, claro, como nós fizemos nesse ano, relatando o resultado da carta de 2012, no ano que vem, quando nós fizermos um novo evento aí em Foz, vamos relatar os resultados da carta de 2013. Eu espero ter muita coisa para contar. Tá certo, vamos ficar na expectativa, Gevaerd, e a gente deixa os microfones abertos aí para que vocês, assim que vocês tiverem uma posição do governo federal a respeito dessa carta, de como que o governo vai se posicionar com relação a esse assunto, nós queremos nos manter informados, Gevaerd. Vai ser um prazer, Cris, eu estou sempre à disposição, sempre que houver algum fato novo sobre discos voadores, pode contar conosco, estamos aí informando. Escolhemos Foz do Iguaçu como a base do Fórum Mundial. Vamos continuar fazendo aí, e que a gente quer que a população seja muito bem informada desse espaço. Tá certo então, Gevaerd, muito obrigado pela sua participação. Eu conversei com o Ademar José Gevaerd, ele foi o coordenador e idealizador do 5º Fórum Mundial de Ufologia, o Foz 2013, que aconteceu aqui em Foz do Iguaçu no mês de novembro. O Gevaerd, ele também é editor-chefe da revista UFO, falando sobre essas questões aí e principalmente sobre essa carta de Foz do Iguaçu, documento que foi elaborado e divulgado também no último Foz acontecido aqui. Agora, faltando 16 minutos para as 4 horas.